que é. Se quiser formar, pode vir que é. Só enraizado. Assim que é. Se quiser formar, pode vir que é. Só enraizado. Assim que é. Se quiser formar, pode vir que é. Só enraizado. Assim que é. É tudo contra mim, eu sei, eu tô ligado. Mas eu vou na fé, caminhando e por Deus guiado. Cês estão ligados? Para nós tudo é difícil, empecilho na cor. Aonde eu moro e se eu sou envolvido com os bandidos? Se eu uso droga, se meus pais são bem casados? Se eu tenho residência própria, por que tudo isso? Será que eu sou perigo para a sociedade só porque eu sou pobre? Que isso? Não admito me chamar de bandido. Não uso gravata, eu não engano a favela, amigo. Sou cidadão, consciente da missão. Pois a escravidão modernizou, vai vendo sangue bom. Eu sou problema, tu não gosta da aparência. Favelado, instruído, não é bom para a excelência. Mas sigo na fé, e só quem é exerce sua conduta, não vacila e fica de pé. Defendo a favela do começo até o fim. Não fecho com fascista, dou as costas pro sistema aí. Eu sou mais você, refém, que está na cela. Pois tem sede de mudança e vai enfrentar a selva. Eu sou mais você, lavrador que está na roça. Pois cuida da terra e a mesma te dá fruta em troca. Eu sou mais você, sofredor que enfrenta o trem. Acorda 4 da matina, ora, fala amém. Eu sei que vai mudar, meu Deus, tem que mudar. O ódio já está 80% no ar. E se chegar a 100, vai jorrar o sangue de vocês que persistiram a nos subestimar. Rap é fiel, visão da favela Brasil, diretamente do Morro Santa Marta. Nadando no mar revolto, sempre eu vou persistir. Pra quem não gosta de mim, sou guerreiro até o fim. Consciente da missão, instruir nossos irmãos. Somos a maioria e não vamos dar mole não. Pois desde que eu nasci, na favela vejo a polícia sufocando, reprimindo, agredindo os pais de família. Sempre foi assim, meu bom, afirma aí. Se nós não se instruir, sempre vai ser assim. Não quero ver seu filho parceiro ter que chorar, lembrando do seu pai que na favela foi vítima. Por isso estou aqui e sei que tudo é contra mim. Mas quem for subversivo sempre vai prosseguir. Meus guerreiros estão de fé, vagabundo é só tentar. A munição está na mente, não acredita, vem testar. O povão já tá ligado e boladão com vocês. Do lado de cá, fascista não tem vez. Quem só vê TV e não lê nossos livros tá condenado a ver o mundo com os olhos do inimigo. Só vai enxergar a superficialidade sem alcançar as raízes mais profundas da realidade. Já fui prisioneiro das grades da alienação. Já fui cativo da escravidão, do consumismo, o comodismo também. Já me fez refém. Minha mente já foi dependente da futilidade. Mas hoje sou quilombola, hoje sou comunarde. Meu rap desce o engenho pra fazer o resgate das mentalidades ainda encarceradas. De quem sofre as injustiças e não se mexe pra nada. Vive uma sociedade extremamente hierarquizada pela classe, cor e sexo, e acha tudo isso normal. Que não vê nada de anormal nesse mundo tão desigual. Que acha até necessário a violência policial. Que acha natural que uma minoria enriqueça as custas do trabalho da maioria. Contra mim, mas e tudo a favor. Nossa luta, ou você vem com nós, ou então nada muda. Se quiser formar, pode vir.